gotas de sangue. São Lucas conta que era grande a agonia do Senhor nesta terceira volta. Agonia significa estado de transição que precede a morte, espaço de tempo que dura este estado, luta, sofrimento, amargura. Cristo lutava dentro de si. Por um lado estava a natureza humana que rejeitava esta morte, do outro a natureza divina que desejava obedecer ao mandato de seu Pai. O Espírito lutava contra a carne e animava-o a aceitar o martírio. Nesta batalha o Senhor rezou com mais fervor e a oração foi longa. Angustiado, violentou-se a si mesmo com tanta força, que algumas veias se romperam, fazendo cair gotas de sangue pelo chão. Não suou o sangue por medo, mas pelo esforço imenso em obedecer plenamente à vontade de Deus. Quanto mais aumentava o seu sofrimento, mais sua oração se intensificava, clamando para que o cálice fosse afastado, porém, mais ainda, que fosse feita a vontade do Pai. Todos os anjos contemplavam a cena, em que o Filho de Deus agonizava e suplicava três vezes para se evitar esta morte tão cruel e vergonhosa. Aguardavam o resultado daquela súplica, como Abraão guardou sua espada perante seu filho Isaque, igualmente, talvez Jesus fosse poupado. Deus mostrou aos anjos que sua vontade era soberana e que aceitava a oração de seu filho, e assim, se cumpriria toda justiça e misericórdia, toda dívida pelos pecados ficaria paga e seria aberta a salvação aos homens. Todos os anjos adoraram a Deus pela sua infinita sabedoria e incompreensível bondade. Uma oração humilde e perseverante nunca fica sem resposta. A decisão tomada antes da criação do mundo não seria mudada. Deus enviou-lhe um anjo para confortá-lo. Evidente que um anjo não poderia trazer uma paz maior que aquela que Jesus tinha passado aos apóstolos. Mas naquele momento de solidão, o Senhor se sentiu querido e foi confortado. Assim, ensina o Mestre, que humildemente devemos aceitar e procurar consolo, mesmo que seja em pessoas aparentemente simples. Terminada a oração, o Senhor levantou-se e novamente encontrou os apóstolos dormindo. Despertou-os com uma aparente ironia, dormi agora e repousai. Com isto queria dizer, ótimo lugar e ocasião para dormir, o inimigo está perto para me prender, solicitei que rezassem e vigiassem comigo, mas agora é tarde. Como não se levantavam, gritou, basta. Veio a hora. O Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos pecadores. Ultrajado era o sentimento do Senhor, por aqueles que o prendiam, e mais ainda por Judas, pois era um apóstolo e o vendia por pouco valor. Judas não barganhou, conformou-se com o valor pago, que quereis dar-me e vos entregarei. Agora, o Senhor não ocultaria mais o desgosto pelo traidor, levantai-vos e vamos. Aproxima-se o que me há de entregar, ele não perdeu tempo e nem está dormindo. Encontramos neste episódio dois grandes ensinamentos, a oração sempre é eficaz, embora a consolação fosse pequena, a fortaleza para vencer foi enorme, e diante de Deus precisamos abrir inteiramente nosso coração como fez Davi, ponho diante dele a minha inquietação, eu lhes ponho toda a minha angústia. Perante a dificuldade é preciso mostrar valentia a enfrentar os que nos perseguem.